coração da cidade. Ninguém, Senhor, no meu domínio. Sei o que devo defender. O valor eu tenho e temo que agora se desfaz. Viajou 7 léguas. Morei entre abismos e florestas. O Deus nunca me vi tão só. É a própria fé o que destrói. Estes são dias desleais. Eu sou metal. Ai, um relâmpago e trovão. Eu sou metal. Metal, e sabe o sopro do dragão. tudo passará. Tudo passa, tudo passará. Sem final feliz, teremos coisas bonitas pra contar.